Olá, seus retrógenas! Estamos começando aqui o UrbanoCast de número 3. Hoje vamos falar dos nossos queridos e odiados anti-heróis. Quem aí que não tem um anti-herói preferido, né? Aquele cara filha da puta que todo mundo gosta. Vamos às apresentações. Eu sou o Diego e num tempo maioral. Aqui é o Sibilin e a zoeira não tem limites. Meu nome é Jean Carlos e você sabe muito bem quem eu sou. Diga meu nome. Eu sou o Diogo e eu sou o maioral. Say my name. Como se chama? Antonio Fontana. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up. The answer to all your problems has arrived. Since we're going to be working together, you can call me Lobo. Então, para começar o podcast, a gente tem que pelo menos explicar a definição de um anti-herói, certo? O anti-herói, o princípio dele, na maioria das vezes, é egoísta, ele só pensa nele mesmo, ou é por vingança. O Justiceiro é um exemplo claro do que é um anti-herói. O cara matou a família dele, ele busca por vingança. Ele não tem objetivo de proteger a sociedade, entendeu? Pra ele é a sociedade que se exploda. O importante é ele acabar com tudo quanto é bandido que tem, independente de qual forma, sendo arrancando as tripas pra fora, qualquer jeito. Ele não tem escrúpulos. Ele não tem freios morais, né? É, não tem freios morais. Ele simplesmente faz porque ele quer fazer e foda-se. Agora, o vilão não. O vilão ele já é o cara que ele busca o caos, entendeu? Ele não tem um senso de justiça. Ele só quer fazer o mal e foda-se. Nessa merda de explicação que eu dei aqui, já dá pra dar uma boa entendida, né? No que é um herói, um anti-herói e um vilão. Ô louco, não fala assim. Ficou boa. Eu gostei. E você sabe o motivo de a gente se identificar mais com um anti-herói do que com um herói ou com um vilão? É. O ser humano, ele tem três fases. O ego, que é o equilíbrio entre o lado ruim e o lado bom. Tem o super-ego, que é o cara que quer ser sempre o certinho, que quer ser um exemplo, sabe, pra sociedade. Não faz mal a ninguém. Você agora virou consultor de psicólogo? É, cara, mas é mais ou menos assim que você se identifica. É pelo seu psicológico que você se identifica com o anti-herói. Porque ele faz as coisas que você não teria coragem de fazer, ou às vezes... Não, pior fazer. É que é verdade isso aí. Ele te dá a liberdade de você se identificar com eles. Porque como que você vai se identificar com o super-homem? O cara que não mata nem uma formiga. O ser humano, ele não é assim tão bonzinho, cara. Nem à toa que o super-homem é um alienígena. Igual, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, tá? Por exemplo, o cara, o herói. Mesmo que ele queira xingar todo mundo de filho da puta, ele não vai xingar, tá ligado? Ele não vai chutar o balde, ele não vai fazer merda nenhuma. O cara que é o anti-herói, ele vai poder xingar todo mundo, chutar o balde, foda-se, tá ligado? Pouco se importando com isso aí, entendeu? Então, traduzindo, literalmente, é o cara que pode xingar todo mundo, filho da puta. Vão se foderem e vou chutar o balde nessa merda. Eu vou citar um exemplo pra nego se identificar com o que é um anti-herói. O Vegeta é um exemplo claro de um anti-herói. Porque, no começo, o Frieza foi lá, destruiu o planeta dele, que ele era o príncipe e tal. Desde aquele dia, ele vem querendo matar o Frieza, certo? Ele queria reunir as esferas do dragão pra pedir imortalidade, pra, assim, matar o Frieza. Ele encontra o Goku, certo? Que é mais forte que ele. E ele fica ali do lado do Goku pra... aquela desculpinha dele, né, de treinar e um dia derrotar o Goku, mas ele não tá se importando com o planeta Terra, ele não tá se importando com mais ninguém, a única coisa que ele quer é matar o Frieza, e isso geraria um bem maior que o Frieza ia parar de destruir o planeta dos outros, ele é o inimigo do Goku e o inimigo da humanidade. O Vegeta é um anti-herói nítido, ligado? Tem uma parte do Dragon Ball, mas depois ele resolveu ter família e ter filhos, né, e começou a querer proteger mais as pessoas, ele perdeu um pouco do lado ruim dele, certo? Ele virou um bundão, é isso. É, ele virou mais heróis. Eu vi nego tirando sarro daquele bigodinho que ele tem no GT, sabe? Que no GT ele é totalmente diferente. O que prova que ele jogou completo idiota, tá ligado? Continuando nos animes, tem o famoso Ick de Fênix. Putz, o Ick é foda. O Ick, pra começar, ele é um anti-herói que não morre. Uma parte que identifica um anti-herói tem muito no Ick, que é aquela parte da infância sofrida, de se fuder pra caralho. Quem que teve uma infância tão ruim quanto a do Ick, né? Que cresceu na Ilha da Rainha da Morte, a morte da Rainha da Ilha. Pô, a Ilha da Rainha da Ilha. Ele teve a pior infância que alguém pode sonhar em ter, entendeu? Ou pode ter um pesadelo em ter. O cara toda hora falando pra ele, você tem que odiar seus amigos, você tem que odiar sua família, você tem que odiar seu irmão. Menos o futebol. Futebol tem que amar. Só que ele não perde a parte heróica dele, porque ele tem que sempre proteger a porra do Shun. O Shun é a ligação dele com um pouco de amor. É o Shun que traz ele pra esse lado bom. Mas mesmo depois ele reconhecendo que ele ia proteger a Terra e tal, ele recusa andar em equipe e fala, não, eu quero que você foda essa merda. O Ikki é o típico cara que você assiste um episódio, no outro episódio, cadê ele? Ele volta uns 3 episódios depois e volta chutando o custo, tá ligado? Ele não tem aquela parada de ficar esperando, né, e tal, e ele não tem essa parada emocional, ele chega e toca pra fuder e acabou, entendeu? Não tem papo com ele. Tem papo é pouca coisa, ele falando pro Shun, ah, vai embora, Shun, para de chorar, caralho. Chega de sentimentalismo. É, o melhor golpe dele, porra, velho, dos animes tem um pra gente citar que a gente pode esquecer, cara, porra. Ou, nada mais, nada menos que o cara do Death Note. O cara. O Light. Então, o Light é um caso, assim, que... É um caso extremo, tá ligado? De anti-herói. Essa parada do protagonista, sabe? O nego fala assim, não, o protagonista é o herói. O antagonista que é o vilão. Mas tá errado, cara. O Light... É Light Yagami. Ou na versão japonesa, né, o Raito. Se você analisar o Light, o L, ele é o herói da parada, porque ele quer o bem, só que ele é o antagonista da série. E o Light é o cara que tem um senso de justiça totalmente diferente de qualquer outra pessoa, entendeu? Ele não tem... ele quer matar e acabou. Só que ele não causa mal nenhum a inocentes, ele só mata criminoso, assassino. Até um certo ponto. Chega, eu ia falar, chega um determinado ponto que ele já começa a julgar pessoas que fizeram coisas... supérfluas, né? O roubou um pão e morreu, tá ligado? E morreu. Mas é o senso de justiça dele, entendeu? O nego entrou no caminho dele, quer descobrir quem ele é ou tá atrapalhando ele em alguma coisa, ele escreve o nome ali, pra ele ele tá fazendo a justiça. Essas pessoas que ficam no caminho dele é como se fosse um obstáculo pra ele conseguir o objetivo final dele, entendeu? Na cabeça dele aquilo é necessário. Especula-se não, né? Na verdade, é o que a gente vê no começo do seriado, ele era um cara pacato, um cara tranquilo, ele vivia a vida dele, só que ele achava o mundo um tédio, ele falava, pô, esse mundo nunca muda, sempre a mesma merda no noticiário, tipo, nego matando um em troca de nada, nunca mudava. Naquele tédio ele queria mudar isso daí, e com isso ele achou o livro Death Note e ele conseguiu colocar tudo que ele queria fazer pra fora, tá ligado? Toda a ideia que ele tinha, queria mudar o mundo e tal, ele queria fazer, entendeu? Então, tipo, nada importava mais, só aquilo. Tudo que barrasse ele, tudo que tirasse fora do caminho, ele matava. Pra cumprir o objetivo final, que era matar todo mundo que fosse ruim, então ele ia ter que exterminar a Terra inteira, na verdade. Na verdade, o objetivo dele era ser Deus, né? Não é o melhor anti-herói, mas ele é um dos mais fodásticos, mano. Say my name. Como se chama? Antonio Fontana. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up. The answer to all your problems has arrived. Since we're going to be working together, you can call me Lobo. Cara, se for pra falar em anti-herói de quadrinho, é inadmissível eu deixar esse podcast passar sem eu falar do maioral foda, do cara mais foda da galáxia, o Lobo, né, cara? Já começou errado já, né, porque não é o mais foda da galáxia. Cara, como não, velho? Como que não é mais foda da galáxia? Pega os princípios do cara. O cara nasceu num planeta, o planeta mais pacífico do universo. Todo mundo era gente boa com todo mundo, não existia morte, assassinato, sabe? Os caras não morriam. Era tipo assim, os caras viviam pra sempre e era todo mundo alegre, feliz. Ele achava aquele planeta um saco, uma merda. O que ele fez? Quando ele era criança, na escola, ele fez um experimento científico que criou escorpiões voadores assassinos. E assim, exterminou o planeta inteiro. Só isso. Ele fez um pequeno experimento e acabou o planeta inteiro. Então ele é o último da raça dele. Ele tem fator de cura, super força. Ele é um mercenário que, se o cara pagar pra ele, ele dá a palavra que vai matar e ele mata. Pagando bem, que mal tem. Ele já até se matou porque ele fez um acordo sem saber qual era a pessoa que ele ia matar e o cara disse que ele tinha que matar ele mesmo e ele se matou. Simplesmente se matou porque pagaram pra ele e ele se matou. Que mostra que o cara é burro pra cacete, né, velho? O cara é idiota. A questão não é ser burro. A questão é o orgulho. O ego dele... cara, é o ego dele. Mas o cara vai ter orgulho morto, porra. Não importa, cara, não importa. O que vale sobre tudo é a palavra dele. Se ele deu a palavra dele que vai cumprir, ele vai cumprir, não importa o que seja. Depois que ele já fez o acordo, acabou, meu amigo. E o que ele zela é a palavra. Se ele deu a palavra que ele vai fazer e não fizer, que homem de palavra que ele é? Que homem de palavra ele é sendo alienígena? É. ser alienígena de palavra, né? Mas assim, a história do Lobo é engraçada, porque às vezes ele pode ser o vilão, ele pode ser o herói. Depende de quem escreveu o padrinho, né? Depende do serviço que ele tem que fazer, por exemplo. Deram a missão pra ele de matar um mercenário lá e tal, tal de Lee. A palavra dele era matar aquele cara. Ele foi atrás do cara e tal, só que até então ele não tinha a imortalidade que ele tem hoje. A imortalidade dele foi conquistada. Ele fez por merecer a imortalidade dele, porque o cara matou ele. O cara trapaceou e matou ele, certo? Chegou no céu, tocou o terror, o nego jogou ele no inferno, ele se divertiu no inferno. Ninguém aguentava mais ele lá, ressuscitaram ele. Disseram que ele tá banido de lá, ele não pode aparecer por lá nunca mais. A partir daí ele tem imortalidade. É, a palavra dele só não vale quando o nego engana ele. Quando ele aparece nos quadrinhos do Super-Homem, ou quando ele aparece na Liga da Justiça, teve uma vez que um colecionador de espécie mandou ele pegar o Super-Homem, porque o Super-Homem é o último da espécie de Krypton, né? E ele foi lá e conseguiu capturar o Super-Homem. Só que a hora que ele pegou o Super-Homem, o cara aprisionou ele também, porque ele também era o último da espécie. Então, a partir daí, acabou a obrigação dele de cumprir a palavra, porque o cara enganou ele. Acabou que ele salvou o Super-Homem e se salvou. Explica de novo, como é que é o negócio da imortalidade do Lobo? Ele morreu e chegou no céu. Aí tava lá aquela fila gigantesca, gente esperando pra passar pro purgatório, e tocou foda-se, falou que se foda, não vou esperar essa fila aqui, saiu matando a negada que já... É mais que ele sai matando a negada e fala assim, ó, oh, vocês não precisam se preocupar não, que vocês já estão mortos, vocês não vão morrer de novo e tal. E sai matando a negada e chega lá no céu e começa a brigar com o diretor lá. Fala assim, ó, oh, cara, isso aqui tá errado, eu não devia ter morrido, então vocês têm que dar um jeito nisso aí de me mandar de volta. Porque o cara matou ele, então o cara tava com a fama dele. O cara matou o maioral, pô, o cara roubou toda a fama dele, ele tava puto com isso. O cara fala assim, não, você tem um lugar aqui no céu. Você fala assim, porra, o Lobo no céu? Como assim no céu? Porque ele só mata assassino, entendeu? É difícil ele matar alguém inocente, porque normalmente é rixa de um planeta com o outro, manda matar um assassino ali, manda outro ali, e ele vai lá matar, porque tem recompensa sobre a cabeça do cara. Se tem recompensa sobre a cabeça do cara, o cara não é boa pessoa. O cara manda ele pro céu, só que ele toca o terror no céu, cara. Ele tá com a guitarra, aí tem umas caixas de som atrás explodindo, assim, e o refrão da música é Jesus, seu sacana, prego na mão, é um troço bacana. É um negócio assim, porra, caraca, tá arregaçando com o céu. Os caras falam assim, não, tá errado, vamos mandar ele pro inferno, né? Chega lá, ele começa a divertir, aí o nego fala assim, não, tá errado, cara, você tem que sofrer aqui, você não pode se divertir. Ele fala assim, não, cara, mas aqui é um lugar maneiro e tal, tô gostando, e briga com todo mundo. Aí vem um exército do céu pra expulsar ele de lá, ele mata o exército do céu inteiro. Aí o nego fala assim, não, a gente não quer mais esse cara aqui, ele tá causando muita bagunça aqui, vamos ressuscitar de vez ele e deixar ele lá e vamos proibir ele de entrar aqui. E Deus, cara, ressuscita ele e nunca mais ele volta pro céu, entendeu? Consegue a imortalidade dele. É o menor sentido essa porra. É, não precisa fazer sentido. Ah, o Deadpool. O Deadpool é meio que parecido com o Lobo. Só que a imortalidade do Deadpool, ele também conquistou, meio que por dizer assim. O Thanos, você sabe que ele é um cara que ele é apaixonado pela morte. Quer que todo mundo morra pra deixar a morte feliz. E o Deadpool, ele meio que criou um relacionamento com a morte. A morte meio que gostava dele. Aí por ciúme, Thanos deu a imortalidade pra ele não se encontrar mais com a morte. É mais bizarro, mas é essa história da imortalidade do Deadpool. Nossa senhora. O que dizer depois disso? O Lobo se encontra num crossover com outro anti-herói que tá na minha lista, que é o Máscara. Esse quadrinho que o Máscara encontra com o Lobo, putz, cara, é um dos melhores crossover que tem do Lobo, né? Porque assim, o Máscara que a gente conhece do filme, do desenho animado, não é o Máscara que existe o primeiro. O primeiro Máscara dos quadrinhos é um cara, pô, bizarro, velho. Porque assim, não é sempre um cara bonzinho que usa máscara. Qualquer um achava a máscara e usava. Até o policial lá, que eu esqueci o nome dele, que fica atrás do Máscara no desenho. Como que é o nome dele? Putz, eu esqueci também. Doyle é o gordo, né? É. E o policial... Ah, não vou lembrar o nome dele. Eu sei que ele já usou a máscara. Só que quando ele usa, o senso de justiça dele é mais... seguindo o raciocínio do policial. É atrás dos bandidos, dos vilãos. E quando é um bandido que usa, o objetivo dele é se vingar de quem fudeu com a vida dele. O Stanley Ipkiss, por exemplo, que é o personagem principal do desenho, ele só tá no primeiro quadrinho. Ele morre. Ele morre? Ele morre. What the fuck, velho? Ele só tá no primeiro quadrinho, e daí resolveram usar ele no filme e no desenho. Mas assim, o Máscara do quadrinho não é igual o do desenho do filme, porque o do desenho do filme, ele é um cara que... Ele é um desenho animado, ele pode cair de um prédio super alto, ele vai só achatar no chão, ele não vai sangrar. O do quadrinho já é diferente, ele sangra, tá ligado? O cara pode cortar ele no meio, só que ele vai se curar. Um cara contrata o Lobo, fala assim, ó, tem um cara aí da cabeça verde, Big Head, que é tipo assim, é o cabeção. Ninguém chama ele de máscara, chama de cabeção. Esse cara tá acabando com um monte de planeta, tem que acabar com ele, porque não dá. Os caras contratam o Lobo pra matar o Máscara. Aí ele vai, porque o Lobo é um ótimo rastreador, então ele acha um cara em qualquer lugar da galáxia, entendeu? Aí ele vai, acha o Máscara aqui no planeta Terra, aí a luta dos dois... É incrível, cara, porque O lobo, ele não morre. O cara pode cortar ele em pedacinho e ele vai voltar à vida. Igual o Máscara. E os dois ficam ali se matando. Tinha uma parte do quadrinho até que aparece ele sentado num palco, olhando o próprio show deles, assim, né? Aí um olha pro outro e fala assim, ah, cara, eu cansei disso aqui. Aí, tipo, meio que vira amigo no meio do quadrinho, sabe? Cansei disso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos atrás do cara que você tá procurando, o Máscara fala pro lobo. Porque eu não sou o destruidor de planeta, você tá procurando o cara errado. Deve ser o cara que usou essa máscara antes de mim. Aí ele mostra, assim, né? Arranca a máscara e mostra que ele é um cara normal, né? Então, vamos atrás dele. Ele fala, mas você sabe onde que ele tá? Fala, eu sei. Aí eles vão passando de planeta em planeta, atrás do cara. O Máscara fala assim, ah, é aquele ali. Eles vão lá, destrói o planeta inteiro, mata o cara junto. Daí o Máscara fala assim, ah, eu acho que eu tava errado, cara, não é ele não. Vamos pra outro planeta. Aí vai pra outro planeta, mata o cara, destrói o planeta inteiro. Putz, eu achei que era esse, não é ele. Aí ele fala assim, ó, cara, você tá me enganando, você tá me tirando, você tá achando que eu sou otário? O lobo fala, dá a máscara pra mim, que eu uso, e eu descubro quem que era o cara que tava usando antes. Ele fala assim, não, é perigoso demais, não sei o quê. Aí ele sabe que o cara que tá por trás da máscara tem sentimento, sabe? Ele sempre pega o máscara, a fraqueza dele é isso. O cara que tá por trás da máscara, se você souber no psicológico dele, ele fica deprimido e tal, e tira a máscara. Aí ele começa a falar pro cara, né? Fala assim, você já pensou no que você fez? Você destruiu vários planetas, sua mãe deve estar triste com você, você é um criminoso, você é um assassino, você destruiu galáxias e tal, não sei o quê. Aí o cara chora e tira a máscara. Pra que ele tira a máscara, que o lobo coloca a máscara, mano, aí acabou. E aí que ele começa a destruir planeta, destruir tudo. Tem uns caras que fogem dele num buraco de minhoca. Os caras entram no buraco de minhoca e falam assim, ah, aquele não vai entrar. Ele não é louco, né? Aí ele entra. A hora que ele passa nesse buraco de minhoca, o que acontece? Ele volta no tempo. E o lobo do futuro vem atrás desse lobo que voltou no tempo com a máscara. E no final das contas, o lobo tava procurando ele mesmo. Ele que era destruidor de planetas, destruidor de galáxias e tal. Ele acha o outro lobo, tira a máscara dele e fala... Os dois lobos conversando, olha a história. Ele fala assim, ah, e agora? Como que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai pegar os 10 milhões de créditos que era recompensa por você, né? Ele, ah, não sei, a gente tem que dar um jeito. O jeito dele é o seguinte, ele pega o lobo do passado, raspa a cabeça dele, pinta a cara dele de verde e entrega pros caras. Fala, ó, esse aqui é o cara que tava destruindo os planetas. E daí o lobo que ele raspou o cabelo, que é ele mesmo, né? Fica puto, porque ele fala assim, você é um filho da mãe, você me prendeu aqui, eu não sou o cara que você tá procurando e tal. E no final das contas ele pega os 10 mil de crédito e prende ele mesmo. Esse aí é o cúmulo da filha da putagem, hein? Não, ele é filha da puta, ele não tá ligando, não. Ele é filha da ele mesmo. É filha da puta com ele mesmo, cara. Como? Cara, eu fico pensando qual que é a mente do cara que criou essa parada, velho. Não, ele matou o Papai Noel, ele matou o Coelho da Páscoa, cara. Até que pariu. Vamos mudar de personagem, Lobo. Lobo é pai. Então vamos lá, que nem o Deadpool ou Wade Wilson. What? É, Wade Wilson. Você sabe que o Wade Wilson é um nome bem parecido com Slade. É, do Exterminador. E assim, e eles são bem parecidos, certo? Só que o Deadpool é muito mais carismático do que a porra do o Slade. Então, o Deadpool, ele teve a sua primeira aparição foi em 1991, na série dos Novos Mutantes número 98. Ele apareceu como vilão, né? Ele foi criado por Fabian Defesa e Rob Liefeld. O Rob Liefeld, ele é conhecido por muitos fãs de HQs como o pior artista de todos, cara. Até vocês lembram daquele desenho que tinha do Capitão América lá, que ele tá bem desproporcional, os peitos dele tá lá pra fora. Nossa, cara, eu sei, já vi isso aí. Tipo, o braço dele é gigantesco, o peitoral dele é gigantesco, a cabeça é pequenininha, é bizarro. O Deadpool, ele é a personificação da zoeira. A criação dele já foi feita com esse intuito, zoar com tudo, com o máximo de humor negro possível. Ele é o tipo de cara que ele vai fazer o que quer, quando quer, do jeito que ele quer. A não ser que estejam pagando muito bem pra ele, porque afinal ele é um mercenário. A sua origem, no começo, ela não foi muito explicada, né? Ele já passou por várias reformulações, e aos poucos eles vão criando mais detalhes, assim, pra explicar a sua origem. É, uma delas que eu pesquisei é uma que a sua mãe morre quando ele tinha 5 anos de idade. O seu pai era um militar, batia muito nele e tal. Com isso ele se tornou aquele adolescente revoltado da vida, sabe? Que era um encrenqueiro sem futuro. Tempo depois o seu pai foi assassinado numa briga de bar que foi causada por ele mesmo. É, após um tempo ele descobriu que ele estava com câncer e tal e se entregou à doença, porque ele não queria prolongar a sua dor. Nesse tempo ele decidiu participar de uma experiência de desenvolvimento super-humano, que é o programa Arma X, onde o seu corpo e a mente seriam alterados a um alto nível genético. para lhe conceder um alto nível de regeneração, que era baseado em dados da experiência feita com o Wolverine. Só que isso deu merda, porque esse experimento deixou insano e totalmente desfigurado. Foi aí que ele conseguiu esses poderes dele. Tipo, tem até uma história em que um personagem ele arranca o coração do Deadpool. E o fator de cura dele é ativado e reconstrói totalmente o coração dele, né? Bacana pra caramba a história. Tem uma série de quadrinhos dele, Deadpool mata o universo Marvel. O cara é insano, ele mata todo mundo da Marvel. E depois que ele mata todo mundo da Marvel, ele não tá satisfeito, ele resolve matar todas as versões que ele tem no universo paralelo. Você tem uma noção de como o cara é psicopata, né? Say my name. Como se chama? Antonio Fontana. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up. The answer to all your problems has arrived. Since we're going to be working together, you can call me Lobo. Jackson Teller. Sons of Anarchy. Esse é o cara. Não, o cara ele é um paradoxo ambulante, né, velho? Porque ao mesmo tempo que ele quer fazer o bem, ele é obrigado a fazer o mal. Porque o Jackson Teller, pra quem não conhece, ele começa como vice-presidente, né, do Sons of Anarchy. Ele é o filho, né, do John Teller, que é o cara que criou o clube. De começo, era só um clube de moto entre amigos e tal. Ele era um clube de moto normal, sem cometer nenhum delito. John Teller morreu, o Jackson Teller virou vice-presidente do clube. E assim, numa parte da série, ele acha um diário que conta os desejos do pai dele. Antes dele achar esse diário, ele é mó da foca, ele é escroto. Por exemplo, ele tem uma mulher lá que ele não gosta dela, né? Namorada dele. E ela é meio drogada, sabe? Ela usa heroína. E ele falou pra ela parar e tal, porque ela tava grávida e tudo. Foi um cara, um traficante, que vendeu droga pra ela. Putz, ele descobriu, velho. O cara falou pra ele, foi fulano que vendeu. Ele nem conversou muito. Ele pegou a moto, saiu, foi lá no bar onde o cara tava, pegou um táxi nuca, quebrou na cabeça do cara, o cara caiu no chão, deu umas porradas, enfiou o táxi nuca nas bolas do cara. Só isso, tá ligado? E foi embora. O sonho do pai dele era que o Sun Crow fosse um clube de moto. Não cometesse delito, traficar arma. O Jackson Teller, ele fica nesse dilema, entendeu? Ele quer trazer o clube pro bem, só que como o clube dele tá tão enfiado nessa merda de tráfico de arma, pra ele arrumar isso, ele tem que fazer mais merda. E é a série inteira ele fazendo merda e querendo consertar as merda. Ele é uma espécie de Walter White motoqueiro. É, exatamente. Ele é tipo também um Michael Corleone, né, pô? Quer legalizar a parada lá, a família dele e tal, quer deixar tudo certo. E nunca dá, sempre acaba piorando tudo, tá ligado? A hora que ele chega mais perto de trazer o clube pra legalidade é a hora que ele consegue aquele estúdio pra gravar vídeos adultos. Não faz nada fora da lei lá, entendeu? Eles só fazem vídeo adulto com as meninas lá e tal. Só que o Clay dá um jeito de fuder com aquilo, né? É, acaba fudendo com tudo. Porque o cara, ele quer continuar traficando arma, ele quer fazer merda. E o engraçado é que é o seguinte, até uma certa parte, eles só estão mexendo com arma. Então, arma, tráfico de arma, ainda não é mal visto, assim, por eles, entendeu? Porque ele só vende arma pra quem tá em guerra e os caras se matem lá. Aí chega uma parte da série que eles começam a traficar droga. Aí nego já vai contra, já vira uma merda foda. E ele é aquela mesma historinha do Walter White. O Jackson Teller tem até mais motivo do que o Walter White, porque o dele é a família e o clube. O Walter White é a família. E sem falar que ele é um estrategista foda. Sempre no final da série você fica, puta que maldito, cara. Como que ele pensou nisso? É, ele, igual você falou, ele só age pelos próprios interesses dele. Ele faz merda, tá ligado? Mas ele é movido pelo plano maior dele, que é tornar o clube... É tornar o clube legal. Legal, né? Não, pô. Todo mundo quer participar porque é legal, tá ligado? Não, pô, digo... aquele clube lá é legal. Então, não, é, cara, trazer o clube pra legalidade. Exatamente, aí, ó. Legalismo. Você não ter nada ilegal na parada. Não cometer mais crimes, né? Só que daí eles vão viver do quê, né? Eles vão viver da mecânica? É, a mecânica vai dar 30 pila no final do dia, tá ligado? Pô, tá. Nossa, que merda, mano. Say my name. Como se chama? Antonio Fontana. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up! The answer to all your problems has arrived. Since we're going to be working together, you can call me Lobo. Senhor Tony Montana, porra. Say hello to my little friend. Eu prefiro a versão da dublagem. Diga alô para minha amiguinha. você ter uma ideia, o cara tava tão anestesiado de cocaína que o cara levou tanto tiro e não morreu, velho. Mortal. É o deus do pó, tá ligado? Ele veio de lá de Cuba, né? É, de Cuba. Só que ele odiava aquela merda e queria sair de lá. Ele odiava o comunismo, né? O comunismo é uma merda. É, ele odiava. Você viu que até no começo do filme, que ele entra naqueles ônibus lá, num daqueles ônibus de imigração, tipo assim, nego tirou todos os maiores elementos daquela época lá em Cuba, tá ligado? E ele foi junto. Ele saiu de lá porque era uma merda, tá? Beleza. Foi pros Estados Unidos lá e tal. E viu que lá ele podia ter futuro, tá ligado? Viu uma chance na vida dele de entrar pro ramo das drogas Manolo lá, né? De traficar. E ele acabou descobrindo que ele é fodão pra caralho, velho. Porra, o cara é ninja. A parte que mostra que ele é escroto é a parte da motosserra, né? Ah, é, da motosserra. É filé aquela parte, porque assim, o cara fala pra ele pra entregar um pó lá pros cubanos. Ele chega lá, aí pede pro cara esperar lá fora. Quando dá uns 15 minutos, você entra. Porque deu alguma merda. Beleza, o cara ficou lá esperando. Aí ele entra lá pra negociar a parada do pó. De repente, quando ele vira, o cara fechou a porta e aparece com a 12, sei lá. Aí depois aparece um nego com motosserra. Aí mostra a cena do amigo dele esperando lá fora, conversando com as gurias, bem de boa lá. Aí volta pra cena, o cara com motosserra quase cortando o amigo dele no meio. Aí o Tony Montana não tá tranquilo, né? Mas ele não tá assustado pra caralho, enquanto o cara tá cagando. Aí quando o cara quase vai acertar a motosserra no Tony Montana, o amigo dele chega e dá dois tiros lá no cara lá. Aí ele começa a crescer, tá ligado? Porque o pessoal que contratou eles pra fazer o serviço, convidou eles, tá, os dois, pra ir lá na casa deles. Aí ele começando a conversar, lá ele já tinha o futuro dele de sempre trabalhar lá, tá ligado? Ia ficar de boa, até que surge a guria que é a esposa do cara. Ali ele olhou e falou, porra, eu quero aquela guria, eu quero tudo isso aqui, tá ligado? Eu quero esse império. E pra conquistar ela, ele tinha que ter aquele império, tinha que ter dinheiro. Por isso que ele fez tudo que fez. Ali que ele decidiu o que ele queria naquela merda, aquele país, né? Exatamente, aí começa toda a merda, tá ligado? Então, nessa pegada do Tony Montana, tem o próprio Walter White. Exatamente, o Walter White é... Sabe uma parte do Walter White que eu não lembrava e eu revendo aqui, fui pesquisar e tal, fui ver? É uma parte que mostra como que ele já tá popular e ao mesmo tempo mostra como ele já tá foda. Sabe aquela parte que ele vai comprar os ingredientes lá, o material pra fazer a metanfetamina e ele vê um outro maluco comprando as mesmas coisas que ele? Sei, sei. Ele segue o cara, vai até lá fora, aí tem esse cara magrinho lá, né, que tava comprando as paradas. Tem um mais gordão e esse tem um trailer. A aparência do cara gordão lá de camiseta xadrez é idêntica ao Walter White, careca, e deixou o cavanhaque pra imitar ele praticamente, porque todo mundo já conhece a aparência dele e sabe o histórico dele. O cara já tá praticamente copiando ele em tudo. E simplesmente o que ele faz? Dá aquela hostilizada foda dele no cara. O cara fica meio assim e tal. Ele olha pro cara e ele fala, sai do meu território. O cara nem discute muito, né? Só pega e sai correndo e vaza. Mas também, porra, também. O cara sabe que ele é o Heisenberg. Então o cara conhece ele. O cara vê ele, cara a cara. O cara se caga, velho. Porra, mas também, velho. É muito foda essa parte. Porque daí... E que começa a merda, tá ligado? Porque daí ele já descobre que ele quer ser um fodão. Porque bem antes disso, tem um episódio lá do... Que ele descobre que deu remissão no câncer dele. Que ele não vai morrer mais. E ele queria morrer justamente pra ser um herói. Que deixar dinheiro pra família dele. Todo mundo aqui já assistiu, né? É provável que todo mundo que tá ouvindo aqui já assistiu o Breaking Bad, né? Daí começa toda a merda. Cara, e no Breaking Bad, velho... Questão de psicologia aqui, né, velho? No Breaking Bad tem muitas questões de psicologia. Que eu não sabia, tá ligado? Eu não vou comentar aqui porque é bem chato. Walter White do começo da série, é um cara bonzinho e tal. É um cara inocente. Tá se fudendo, né? Coitado e tal. E no final, cara, ele é aquele maluco que cara escroto. O cara tava fudendo com a vida de todo mundo. Foda-se. Quero que se dane. Até a parte da Skyler, que ela encontra com ele no final. A última cena que ele encontra com a Skyler, aí ele fala assim, mas eu fiz tudo isso. Aí ela, não, se você for vir de novo com esse papo de que você fez isso pela família, ele fala, não, eu fiz por mim mesmo, eu gostei disso. Aquela parte a gente fica aplaudindo, tá ligado? O primeiro que admitiu isso, todo mafioso, fala, é pela família, não sei o quê. Porque ele era um cara frustrado no começo lá do seriado, você vê. Ele tinha uma empresa com um cara, não sei que merda que deu, o cara deve ter pegado a mulher dele, sei lá, uma paradinha guria que ele gostava. É aquela empresa lá, Grey Matter, né? É, Grey Matter, exatamente. É, ele gostava daquela mulher lá. Ele era um dos fundadores da empresa. Aham. Eu acho que eles eram namorados, sei lá. E a mulher... Ele largou da mulher, a mulher largou dele, não sei. Pra ficar com esse outro cara. Vendeu a parte dele por $5,000. Aham, exatamente. E daí a empresa bombou e tal. Fez aquela... O sucesso todo e... ele ficou na merda. Ficou na merda. O cara que ganhou um... prêmio Nobel. A equipe dele ganhou um prêmio Nobel, né? Analisa essa questão. O cara teve de uma empresa, né? Tá, beleza. Antes disso, chegar esse prêmio Nobel aí, do negócio de radiografia, né? Ele tinha ajudado os caras lá. Já é um cara fodão. O ego dele já devia estar lá em cima. Ele criou uma empresa, ele é um amigo dele, gostava do que ele tava fazendo, gostava da guriazinha lá. De repente, o cara faz merda pro olho dele, pega aquela guriazinha e ele resolve vender a parte dele, sai daquela bosta. Aí, depois, a empresa, tipo, estoura, fica bilionária e ele fica na merda sendo professor. Que vida de merda, cara. Fudido. Depois, né, descobre que tem câncer. A gente vai citar mais as características do ego dele. Quando ele tá sem ser o Heisenberg, ele ainda tem um pouco de ética. Ele ainda protege o Jesse Pinkman. Quando ele vira o Heisenberg por completo, ele perde totalmente a ética, a moral. Ele vira o cara que tá preocupado com ele mesmo. Foda-se todo mundo, entendeu? Sabe aquela hora que ele rouba o trem? Como é que é o nome daquele carinha lá, escroto? Parece o Matt Dave. Todd. Isso, é esse mesmo. É, a hora que ele mata o pezinho na... É uma motinha que o pé tá, uma bicicleta, não me lembro. É uma motinha. O Jesse Pinkman fica chocado, tá ligado? Meu Deus, você é maluco e tal. E o Walter White tá cagando, tá ligado? Foda-se. É engraçado, cara. É engraçado essa parte. Porque assim, 3 episódios depois, o Jesse vê o vídeo no jornal dos pais procurando o corpo. Não achava, só que o filho tinha fugido. E tipo, ele tinha aquelas piras de toda vez que matar alguém, de colocar o corpo no ácido. Então quer dizer, os caras nunca iam achar o corpo do piá. E o Jesse Pinkman viu a merda que a equipe dele fez e, tipo, não conseguia conceber isso aí. Aí o Walter White veio e falou, não, pode deixar que hoje eu trabalho, que hoje eu fabrico e tal, pode descansar. Quando ele tava saindo embora, assim, o Walter White suviando, fazendo metanfetamina de boa, tá ligado? Say my name. Como se chama? Antonio Montana. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up. The answer to all your problems has arrived. Since we're going to be working together, you can call me Lobo. Vamos comentar agora do Sr. Michael Corleone. Esse é o cara, hein? Michael Corleone. Poderoso chefão, foda pra caralho. Até que tem uma discussão até meio que relevante, assim, comparando quem que é o melhor, se é o Michael Corleone ou o poderoso chefão, o pai dele, como é que é o nome dele? É Vito Corleone. É Don Corleone. É, Don Corleone é o cara que assume a família, né? É chamado de Don Corleone. Ah, é o pseudônimo também, né? É isso, um pseudônimo. Quem que é o mais fodão? Se é o Vito Corleone ou se é o Marco Corleone? Não tem fodão, né? Porque o Vito Corleone que foi quem criou a família, né? Então, porra, então quem que é o mais foda agora? Claro que é ele, né? Porque ele desde criança, né, cara, vem convivendo com isso. Convivendo, assim, diretamente a isso. Não igual o Maico. O Maico, ele entrou nisso porque ele não teve escolha, né? É, não teve. O Vito, não. Ele criou essa família. Ele começou do zero, praticamente. Ele não tinha um império que o Maico já pegou, né? Por esse ponto, tá certo, né? Mas, assim, é que o Maico chegou muito mais longe onde o Vitor Corleone chegou, tá ligado? Por isso que tem essa discussão na internet. É, ele foi bem mais longe, vendendo terreno pro Vaticano, né? Caraca, velho, onde o cara chegou, mano? E sabe o que eu não me entendo? É que assim, tem aquela desculpa dele, né? De querer trazer a família pros negócios legais, fazer tudo dentro da lei. A partir do momento que você negociou com o Vaticano, uma quantia daquela, absurda, cara. Ah, você acha que não vai aparecer nego em cima, tá ligado? É, então. Mas, cara, faz igual o Walter White. Fica lavando dinheiro de pouquinho em pouquinho. Dá pra sobreviver. Mas é que ele queria deixar um legado pros filhos dele, né? Mas os filhos dele não queriam aquela vida, né? É que é muito escroto, né? O cara montando um legado e tal. E os filhos dele tá pouco se fudendo pra ele. Todo mundo ia contra, cara. O filho dele queria ser o quê? Cantor, né? Muito escroto, cara. E a filha dele era o quê? Era advogada? Eu não lembro. A filha dele eu não lembro. Sei que a filha dele é bem feia, cara. De ter escolhido uma atriz mais gostosa. O único da família que queria, que poderia assumir, era quem? O filho do Sony, né? do Sonic, era um sono. É, inconsequente, ele é retardado, ele não tem... Não, só o pai dele. É, justamente, puxou o pai, né? Cara, é interessante discutir sobre a vida do Michael Corleone, assim, sobre a família Corleone, na verdade, né? Você sabe por que deu merda no começo do filme lá, que nego mata todo mundo, mata o Sonic, mata... A merda foi o Sonic que fez, né? Porque o Sonic era impossível, foi ele que falou quando não podia ter falado, né? Lembra aquela parte lá? Nunca demonstre seus sentimentos. Ele falou do plano dele pros caras ouvirem. Foda-se, entendeu? E o cara já viu isso aí e falou, ah, beleza. Depois disso aí começou a merda. Uma coisa que o Vitor Corleone precisava fazer e ele não fez, era o quê? Pra resolver os problemas da família, ele precisava se livrar do Sony, que o Sony era um merdeiro, se fazia bosta. E o único que queria continuar no negócio da família era o Sony. Porque o Marco Corleone ele não queria essa vida, né? Ele foi pra guerra, pro exército e tal, ele queria viver longe da família. E o Sonny era o único que podia continuar o legado. Só que o Sonny era escroto. O Vitor Corleone ia acabar passando o legado pro Sonny e ia dar merda. O Marco Corleone, vindo tudo aquela merda, falou, não, agora eu vou assumir essa merda, porque, pô, eu vou ajudar meu pai. Antes de morrer, o Vitor Corleone passa pra ele instrução. Ele meio que deixa subliminarmente, tipo, o que ele precisava fazer. Se livrar daquele pessoal lá, que era o marido da irmã dele. Ele precisava matar esse cara, precisava matar alguns camaradas dele. E o Vitor Corleone não tinha coragem de fazer isso aí. E quando ele morreu, ele deixou espaço pro Marco Corleone fazer isso aí. No final, ele mata o marido da irmã dele e mata os camaradas lá. O irmão dele? E o irmão dele já tinha morrido antes. O irmão dele também, né? Não, o irmão dele já tinha morrido antes. Não, o irmão dele é o Sonny, né? É, o Sonny tinha morrido antes. E o irmão dele, o outro? Como é que é o Fredo? Ele precisava matar o Fredo também. Porque o Fredo também ia acabar fazendo merda. E a parte que atormenta ele depois no 3, né? Acho que é no 3 que ele tá meio que atormentado com isso aí. Que o padre chega pra ele, pede pra ele confessar. E ele, ah, matei meu irmão. Chora pra cacete. Sim, então, sim. Pede um suco de laranja pra controlar a diabetes. Você vê, né? Pra conseguir o bem da família toda, ele teve que matar os integrantes da família, cara. Que é muito escroto. É a máfia, cara, é a máfia. É, e o cara que só... Ele só pensava nele. É, ele só pensava no poder, na verdade, né? Ele tinha que... Ele só pensava nele, não. Pensava nos ideais dele. Ele queria o poder. Era só o poder que importava. Independente do que ele tivesse que fazer com a própria família, era o controle do poder que ele tava... E assim, ele não era um cara... Ele não é um cara que faz maldade à toa. Tem os objetivos dele, entendeu? Ele não queria simplesmente sair matando a negada e foda-se. Tanto é que eles evitavam a morte, né? Pra não causar retaliação e essa merda toda. Eles só matavam quando eles tinham certeza do que ia acontecer já. Quando já previa o que ia acontecer. Sim, menino, você assistiu? Tá me ouvindo? Bom, caralho. Não, vou perguntar pra vocês. Você é sobre anti-herói ou é o poderoso chefão agora? Não, a gente tá contando aqui as motivações do cara, velho. Vocês estão contando o filme todo, caralho. Vocês estão fazendo uma análise do filme, vocês estão... Todo mundo aqui já assistiu No Limite do Amanhã, certo? Já. Já assistiu, Sibelinho? Uhum, já. Mas tava quase terminando então. O dia quando eu assisti. Ai, ai, Deus do céu. Cadê, Gordo? Cadê? Peraí. Trocadilhos de Jean. Se alguém ouviu até o final, teve saco, deixa o feedback aí, que a gente vai ver conforme o tempo a gente vai melhorando, óbvio, né?